Bom dia, queridos, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Bom dia mais uma vez. Uma alegria encontrar todos vocês nesta manhã já com um clima bem mais tranquilo, mais gostoso, né? Que bom que você venceu a cama, está aqui conosco. Alguns ainda não venceram a cama, se sucumbiram, mas das 10h30 eles aparecem aqui para adorar a Deus. Querido, deixa eu só avisar duas coisas. Nós estamos com as inscrições abertas para aquele irmão, aquela irmã que quer trabalhar no conselho fiscal do nosso colégio. Então, se você quer nos abençoar participando do conselho fiscal, você tem até amanhã para se candidatar. Nós precisamos escolher 3 nomes. Então, até amanhã você pode ligar para a secretaria e se oferecer para participar desta missão. E uma coisa boa também, hoje à noite, eu e o reverendo Guto estaremos iniciando um novo trabalho, né? Ou seja, um trabalho novo, um trabalho já existente num novo lugar. Nós, a partir de hoje, estamos encampando a Igreja Metodista de Quitandinha, que passa a pertencer à Catedral Metodista de Petrópolis. E então, por uma questão de otimizar recursos, nós estamos juntando a nossa extensão lá na Coronel Veiga com a Igreja de Quitandinha. Então, a partir de agora, Quitandinha é uma expansão da catedral. Amém? Glória a Deus! E a gente deixa de pagar aluguel alto que nós estávamos pagando e passamos agora a ter uma área maravilhosa onde nossos encontros vão acontecer, churrasco dos jovens. Agora temos um espaço todo especial, tudo aquilo está à nossa disposição. Às 19 horas, nós vamos estar reinaugurando esse local com um grande culto de adoração a Deus. Haverá culto aqui, mas nós dois estaremos lá em Quitandinha reinaugurando esse espaço de adoração, que a partir de agora se torna a expansão Quitandinha da nossa igreja, da catedral. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa bênção? Agora sim, fica de pé, por favor, nós temos ainda 30 minutos. Eu quero aproveitar esses 30 minutos para compartilhar a palavra. Eu quero levá-lo ao encontro de 2 textos que, dentre outras coisas, falam do grande amor de Deus para cada um de nós. O primeiro texto se encontra no profeta Isaías, no capítulo 49, verso de número 14. Deixa eu abrir o meu cronômetro. Aleluia, vai dando glória a Deus aí, querido. Vai dando aleluias, Deus é bom demais. Ok, glória a Deus. Isaías, capítulo 49, versículo de número 14. A palavra do Senhor diz assim, olha. Isaías 49, versículo 14. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou. Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês, diz o Senhor. Eu vou ler outra vez a parte final. Mesmo que a mãe se esquecesse do seu bebê ou deixasse de amar o seu próprio filho, o Senhor diz: mesmo que isto acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço das suas muralhas. Agora salte comigo, vamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Lança, por favor, um pouquinho mais de som no meu retorno. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez nós invocamos a tua graça e o teu poder. A sua palavra foi lida e nós gostaríamos de ouvir agora a sua voz nos fazendo trilhar por um caminho seguro e abençoador. Obrigado, Pai, pelos irmãos e irmãs que já estão nesse templo. Pessoas que vieram aqui para te adorar e para ouvir uma palavra que saia do seu coração. Então, fala a cada um de nós, os que estão presentes fisicamente, aqueles que estão no espaço online. Dirija-nos, ó Pai, essa é a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Assente, por favor, mas mantenha o texto sagrado aberto, porque em algum momento nós vamos regressar a alguns desses textos ou a outros textos. Ao ler esses textos e os demais textos do Antigo Testamento, eu percebo que há uma declaração de amor de Deus por cada um de nós. Existem várias formas de ler o Antigo e o Novo Testamento e dessa forma compreendê-lo de forma distinta. Mas eu prefiro ver o Novo e o Antigo Testamento como uma grande carta de amor, escrita por alguém extremamente apaixonado. E quem escreveu essa carta é Deus, e eu posso lhe adiantar que Deus é apaixonado por cada um de nós. Os dois textos lidos refletem exatamente isto, a paixão de Deus por cada um de nós. Eu comparo Deus a uma mãe que se preocupa com todos os seus filhos, que apenas fica tranquila quando os filhos estão em casa dormindo. E então eu continuo a dizer que Deus se incomoda com o nosso sofrimento, Deus se preocupa com cada um de nós. Se há algo que incomoda o coração de Deus, esse Deus bondoso, nesse exato momento, é a situação que algum dos seus filhos se encontra. A dor dos seus filhos é a dor também dele. Aquilo que nos incomoda, incomoda o nosso Pai. Ele é Deus de amor, e ao nos ver sofrer, Deus também sofre. Algumas pessoas têm uma relação com Deus de forma que o veem como um ser insensível, quase como uma máquina. Toda vez que a gente escuta sobre os atributos divinos, como onipotência, como aquele que é o Todo-Poderoso, nós somos lançados a uma ideia de um Deus insensível, um Deus máquina. E eu quero dizer para você que Deus, ao contrário, não é uma grande máquina ou um big computador. Deus é um ser tocado pelo amor, alguém apaixonado por cada um de nós. Ele, de fato, te ama em profundidade. Um exercício que eu faço constantemente, quando recebo pedrada do inferno, diferente de Lutero, ou algumas vezes, assim como Lutero, eu também jogo o componente ou o local onde eu coloco as minhas tintas, eu lanço sobre Satanás quando ele vem me acusar. A história bíblica diz, a história da igreja diz que Lutero, certa vez, foi tentado por Satanás e ele pegou o tinteiro e lançou sobre Satanás. E eu costumo, quando eu estou sendo apedrejado para o inferno, me olhar no espelho e dizer: Marco, você é muito amado do Senhor. E é tudo que Satanás não gostaria que você entendesse. Satanás, ao contrário, quer lhe fazer entender que Deus lhe esqueceu, lhe abandonou, e a Bíblia insiste em dizer que, ao contrário, Deus não se esquece de nenhum de nós. Então, olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: você ainda é alvo do amor e da paixão de Deus. Deus, de fato, é apaixonado por cada um de nós. E a gente percebe esse amor de Deus pelas pessoas em vários relatos bíblicos. Por exemplo, no Novo Testamento, a gente encontra Jesus chegando a Jerusalém e, de repente, ele entra numa convulsão de choro por aquela cidade. O amor de Deus era tão grande por Jerusalém que Jesus chora pela triste condição que os moradores daquela cidade estavam passando. Há um outro momento que chega a notícia ao coração de Jesus. Eu estou relatando esses acontecimentos para demonstrar que Deus é um Deus de amor. Amém? Chega ao conhecimento de Jesus que o seu amigo Lázaro estava morto e ele chora. Então, esse não é um Deus insensível. A compaixão de Jesus por aquelas pessoas que mais sofriam era enorme. Ele se sente compadecido quando se encontra com um cego lá nas ruas de Jericó, a ponto de parar, de ouvir aquele cego e lançar cura sobre a vida dele. Há um outro relato bíblico que mostra Jesus correndo ou indo apressadamente socorrer uma menina que estava quase à morte, a filha de Jairo. E mesmo quando ele é parado para atender uma outra pessoa que lhe pede ajuda, ele para, e a notícia que chega até ele é que a filha de Jairo estava morta, ele não desiste, ele vai à casa de Jairo e faz com que aquela menina retorne à vida. Todos esses relatos demonstram que nós somos alvo do grande amor de Deus. Mas se você ainda não está convencido disso, me permita relembrá-lo de uma outra história. Abra comigo o texto sagrado, que está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Essa história nos remete a tudo que nós estamos falando. Deus é apaixonado por cada um de nós. Lucas 7, 11. Você encontrou? Pouco tempo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela, e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levanta-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Versículo 17, último. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Para mim está claro que essa história e outras que eu já lhe remeti à memória ou lhe trouxe à sua memória demonstram que Deus não é alheio ao meu sofrimento, a minhas dificuldades. Deus se incomoda com cada um de nós. E esta pequena história nos traz algumas características lindas de Deus. A primeira característica linda que a gente pode colher dessa história é que Deus vai aos cantos mais remotos para aplacar a dor de quem sofre. Deus vai aos cantos mais remotos dessa terra para aplacar a dor de quem sofre. O Evangelho de Lucas nos diz que, no dia seguinte, Jesus sai de Cafarnaum, a cidade onde ele morava, banhada pelo Mar da Galiléia, que, na verdade, era um grande lago, lugar onde muitos milagres ocorriam, e decide ir a Naim, uma pequena cidade montanhosa de difícil acesso. Não há nenhum relato mostrando que Jesus tenha retornado a esta cidade. Alguns estudiosos afirmam que a ida de Jesus a Naim foi uma mudança de rota, porque ele estava se dirigindo provavelmente a Jerusalém, e ninguém vai a Jerusalém por Naim, ninguém vai para uma cidade, para um lugar mais difícil, e sim para um lugar mais complicado. Eu estava indo recentemente para um evento fora de Petrópolis, e o meu GPS estava configurado para ir por lugares onde não havia pedágios e uma série de outras questões. E, de repente, ele me mandou para a Serra Velha. E quando eu cheguei no topo da Serra Velha e vi o desenho daquela serpente, né, porque é uma grande serpente, eu falei, que fria o GPS me colocou. E eu pensei em parar, eu falei, vou ou não? Porque quando você olha a figura daquela serra, para quem não está acostumado, vai melhor voltar. Mas como eu já estava atrasado e tentando confiar no GPS, eu desci aquela serra e acabou sendo uma experiência gostosa. Eu costumo experimentar ou ver com bons olhos todas as experiências. Mas ninguém, em bom senso, vai para um lugar pelo caminho mais difícil. Você vai pelo caminho mais fácil. E por isso, então, alguns estudiosos afirmam que, ao ir a Naim, ao se dirigir a Naim, Jesus estava indo para atender o apelo de alguém que precisava urgentemente sentir o amor de Deus. E o texto bíblico diz que, ao entrar naquela cidade, Jesus se depara com uma cena, e essa cena lhe toca profundamente. Saía daquela cidade um cortejo fúnebre, uma pobre mulher viúva estava à frente daquele cortejo, e alguém disse para Jesus que dentro daquela esquife ou naquele caixão estava o corpo do filho daquela mulher, filho único, e aquilo toca profundamente a Jesus. Olha como Deus que você serve é cheio de amor. Toca certeiramente o coração de Jesus. Aquela pobre mulher viúva, que já tinha mais do que 65 anos de idade para ser viúva, considerado na comunidade judaica, naquela região, a mulher deveria ter, no mínimo, 65 anos de idade. Aquela mulher já havia sido ferida pela morte duas vezes. Por duas vezes a morte lhe tocou. Primeiro lhe arrancou o seu marido. E agora, o seu filho único, aquele que sustentava a casa, lhe é tirada. Então, Jesus vai a Naim para atender e aplacar a dor de uma pobre viúva que se sentia largada pelos céus. Você, com certeza, já perdeu um ente querido. Lamentavelmente, ao ler esse texto, a minha memória vai ao encontro de dois momentos extremamente dolorosos da minha existência. Quando também, à frente de um cortejo fúnebre, eu caminhava para colocar naquele cemitério da minha cidade natal pessoas queridas. E diante de um cortejo fúnebre, o que se fazer? A não ser chorar e lamentar. Aquela mulher já se sentia abandonada pelos céus, e de repente algo lindo Deus estava para fazer na vida daquela mulher. E a segunda característica que a gente destacaria acerca do Deus que você serve é que Deus não é um ser inerte. A dor gerada no coração de Jesus devido ao sofrimento daquela pobre mulher o levou a fazer algo por ela. Acompanhe no versículo 7, 13. Como eu já destaquei, a cena toca profundamente em Jesus. E algo precisava, então, ser feito. E o texto testemunha para nós de que Jesus para o cortejo fúnebre. O versículo 13 diz, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher e disse, não chore. E eu pergunto, como não chorar diante de um quadro tão desolador? Como não chorar vendo seu filho morto dentro do caixão? Mas eu insisto, a presença de Jesus em Naim, naquele exato momento, nos revela algo muito grande e especial, muito consolador. Deus está conosco, mesmo nas horas mais densas e tristes da nossa existência. Deus está com você, mesmo nas horas mais densas, tristes da sua vida. E se você se acalmar, você ouvirá Ele dizendo, não chore, eu estou aqui. Deus vai agir. Basta, perdoe-me, basta esperar. Aquela pobre viúva já não esperava por mais nada. Ela caminha em direção ao cemitério. Em poucas horas ou em poucos minutos, o filho lhe seria apenas uma boa lembrança e mais nada. Porém, mesmo que ela não soubesse, Deus ainda a tinha em seus planos. Eu quero reafirmar isso para você. Deus ainda tem você nos planos dele. Olha o que o Senhor diz: eu irei à sua frente. Estou lendo Isaías 45, se você quiser me acompanhar. Isaías 45, versículo 2 e 3. Aleluias. Glória a Deus. Eu irei à sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro, eu lhe darei tesouros escondidas, riquezas escondidas, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo seu nome. Declaração de amor de Deus para com Israel, que você pode se apropriar. Deus te ama de igual forma. Agora veja o que está em Isaías 43, versículo de 1 a 3. Esse texto me toca profundamente. Isaías 43, versículo de 1 a 3. Ah, mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que te criou diz: não temas, não tenha medo. Ah, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba ou Sebá, a fim de que você fosse meu. Você é meu, diz o Senhor. Então, acredite, a sua realidade é de total interesse do Pai. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Estão abertos e prontos para nos proteger. Suas mãos estão erguidas e não encolhidas. Você pode confiar em Deus. Deus está disposto. E a quarta, terceira coisa que a gente quer destacar é que Deus sempre está disposto a enxugar as nossas lágrimas quando elas rolam do nosso rosto. Agora eu gostaria de focar no versículo 14 de Lucas 7. Mas antes de adentrar no milagre que aconteceu, antes de relatar esse milagre, eu quero destacar algumas coisas do encontro de Jesus com essa viúva. O texto nos remete à ideia de que provavelmente essa viúva não tinha a mínima ideia de quem estava à sua frente. Porque não há diálogo entre os dois, ela não pede nada para Jesus. Se ela soubesse quem era, ela em desespero gritaria pelo socorro. Mas ela estava tão estagnada pelo sofrimento, seus olhos estavam tão fechados, ela se sentia tão longe, abandonada de Deus, que estando diante do Deus encarnado, ela não conhece e nem sente. E aí é algo lindo, né? Deus se coloca ou vem ao nosso encontro independente de quem somos, do que cremos. Porque Deus não perguntou para ela a sua religião. Provavelmente ela não professava a fé hebraica ou judaica, mas Jesus não estava interessado nisso. Havia alguém sofrendo que precisava urgentemente da ação dos céus. E isso que importa. Deus resolver a libertar aquela mulher do sofrimento, porque ele é bom e ele não faz acepção de pessoas. Ele age a nosso favor, porque simplesmente ele é bom. As ações divinas, todas elas, são gratuitas. Eu não tenho como comprá-la. Eu não tenho como fazer algo que faça que Deus me ame mais do que ele já me ama. Ele me ama profundamente. E a grande exemplo ou evidência disso é a entrega de Jesus lá na cruz. Como eu disse, ela não perguntou, Jesus não perguntou para aquela mulher a sua religião, apenas o texto diz que Jesus chega perto e de forma espontânea toca no caixão daquele menino, provavelmente uma esquife, um caixão aberto, um corpo enrolado num manto. Jesus toca naquele corpo, ordena que o cortejo pare e em seguida fala ao morto. Olha que Deus lindo que fala ao morto. E ele então diz: moço, eu te ordeno, levanta-te. E o rapaz se levanta e Jesus o entrega à sua mãe. Eu diria que esse milagre foi um milagre especial. Segundo o relato de Mateus, a gente percebe que Jesus não costumava fazer grandes milagres diante de enorme quantidade de pessoas. Ele tinha um cuidado de não tornar a religião algo fantasioso ou algo que chamasse atenção. Ele nunca quis baratear a ação divina. Ele não quis ser mágico. Então, ele preferia curar as pessoas e sempre dizia para as pessoas: não diga quem te curou. Não fale para ninguém que você curou. É verdade que algumas vezes Jesus fez milagre diante da multidão, mas toda vez que ele fez milagre diante de uma multidão, é que havia um pedido de urgência. E diante da morte, todas as nossas cerimônias devem ser deixadas de lado. Ele não queria transformar a religião em espetáculo, como a gente vê em algumas igrejas da atualidade. A religião em algumas igrejas virou um espetáculo. Jesus não caminhava por esse trajeto, mas havia uma necessidade, repito, urgente. E ainda que Mateus 12, 15 a 20, está dito que a voz dele não se ouviria em praças públicas, nem ele atrairia para si vanglória ou buscaria a fama, havia uma necessidade urgente, e essa necessidade devia sobrepujar todas as convenções particulares. E aí a gente percebe algo lindo. Não basta se sentir tocado pelo choro de alguém. Vou repetir. Não basta se sentir tocado pelo choro de alguém. Você precisa fazer algo mais. Partir para estancar o sofrimento, a dor, a fome, o frio de quem está necessitado. Estancar a fome de quem bate a porta do seu carro, desesperado, lhe pedindo: me dá uma quentinha para comer. Eu sei que nós temos uma série de teorias e de pressupostos, e eu respeito os seus pressupostos, mas eu aprendi lá em Hebreus de que Deus às vezes se faz como um desses pequeninos, um dos pobres, e bate a nossa porta esperando que a gente atenda. Porque lá em Mateus está dito que um grupo de pessoas chegaram lá perto de Deus e Deus os mandou para o inferno. E a pergunta que eles fizeram foi: mas o que a gente deixou de fazer? E aí Jesus falou: quando vocês deixaram de abençoar um desses pequeninos, as pessoas pobres, desvalidas, vocês deixaram de fazer a mim mesmo. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Eu estava com sede e vocês não me deram água para beber. Eu estava com fome e vocês não me alimentaram. Deixe as convenções de lado, estende a mão para ajudar quem precisa. Bem, não se negue a ajudar. Deus possa estar lhe testando. Estava parado no posto de gasolina lá em Niterói e de repente alguém bateu a minha porta, a janela do meu carro, e me pediu ajuda. E eu costumo sempre estar com algo para dar às pessoas necessitadas. Essa é uma prática minha. Ou tem biscoito, ou dinheiro, eu reparto, né? Ou garrafas d'água para a gente presentear as pessoas. Ele bateu a porta, me pediu ajuda, e eu não tinha nem biscoito, não tinha água. Eu só tinha um valor que não é um valor que a gente usa para fazer, para dar às pessoas pobres na rua, né? E eu só tinha aquele valor, e eu olhei para ele, olhei para a minha carteira, e o homem é um caso sério, quase não anda com dinheiro nenhum. Quando anda com dinheiro é que foi abençoado pela esposa. Ela que deu para a gente levar. E eu só tinha aquela nota, eu resolvi dar para ele. E quando eu entreguei aquele pedinte, ele abriu um sorriso e me surpreendeu, dizendo: obrigado, pastor. Aquilo me tocou profundamente. Em seguida, ele vai embora. Vocês estão percebendo que Deus se faz de pequenino para tentar provar a nossa fé? Obrigado, pastor. Virou as costas e foi embora. Eu me arrepio, estou arrepiado lembrando disso. Parecia Deus dizendo: passou no teste. eu precisava da sua ajuda e você estendeu as mãos. Não perca a oportunidade de agradar o seu Deus. Amém? Jesus é tocado pelo sofrimento daquela mulher, mas resolve fazer algo, se coloca à disposição, quebra as regras cerimoniais do judaísmo, toca no corpo daquele rapaz, beija aquela mãe e ordena que a bênção venha sobre ela. Olha que Tiago, São Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tem gente que não gosta de Tiago, porque Tiago, ele não tem papas ou palpas da língua, né? Tiago 2, 14. Vou esperar você achar, porque esse texto é incrível. Vou esperar, você tem que achar. Tiago 2, 14. Tem gente olhando para a televisão na espera que ele seja projetado, né? Pedindo socorro. Olha aí, ó. Ah, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé e se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão pão, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, ela é o quê? Morta. A gente aprende através desse relato que a dor do próximo tem que nos levar a fazer algo de imediato, para estancar o sofrimento. E então é o que Jesus faz. De imediato, se aproxima do caixão, toca no corpo daquele menino e ordena que a vida volte àquele corpo inanimado, entrega a sua mãe, traz de volta o sorriso no rosto daquela mulher. Eu quero dizer para você, partindo já para o encerramento, de que Jesus está disposto a trazer o sorriso de volta ao seu rosto. O sofrimento há de passar. O sofrimento há de passar. Continue a confiar, esperar em Deus. Há uma última notícia, uma última coisa linda a ser destacada. O texto nos mostra que Deus está sempre presente conosco. Deus não se ausenta. Repita comigo, Deus não se ausenta da nossa história. É o que o versículo 16 diz. O versículo 16 de Lucas 7 diz, todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo, que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Diante do milagre da ressurreição do filho da viúva, os moradores daquele pequeno lugarejo, esquecido, pobre, encravado entre as montanhas, com suas vidas marcadas por dor, perceberam algo grandioso e acalentador. Deus está entre nós. Ele falou que não se esqueceria de cada um de nós, nunca se esqueceria de nós. Deus havia dito lá, através do profeta Isaías, que o nosso nome está escrito nas palmas das mãos dele. Eu gostaria que você acreditasse nisso. Deus sabe quem você é. Deus sabe que eu sou Marco Antônio de Oliveira. O seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Eu estava surfando numa das praias do Rio de Janeiro, algumas pessoas não acreditam. Estava na prainha e vi uma cena que me tocou tremendamente. Era meu dia de folga e lá eu estava com o mestre, andando sobre as águas. Estava ouvindo um pregador dizendo que Jesus era surfista, porque ele caminhava sobre as águas. Mas estava naquele dia sentado ao lado da minha esposa e vi uma cena. Um jovem resolveu paquerar uma menina e a coisa colou. E ela então resolveu dar o telefone para ele. Só que ele acabara de sair da praia, da água, estava com uma prancha, e não tinha celular e não tinha caneta para anotar. E eu estava vendo aquela cena, fiquei desesperado. Eu falei para o mozão, deixa eu emprestar a caneta para ele. Eu estava com a bolsa, ele não pode perder esse telefone. E ele desesperado, querendo anotar, e eu estendi a mão, salvei. E ele anotou o telefone da menina lá na mão. Eu quero dizer que quando algo está escrito em suas mãos, você não esquece, né? É provável que ele não deve ter voltado nem para a água, né, para não apagar. E a Zeni falou, o que você tem que se envolver nisso? Eu quero ajudar esse pobre rapaz. Deus tem o seu nome escrito na palma ou nas palmas da mão dele. Ah, Deus nunca se ausentou da nossa história. Ele sempre esteve presente. Quando você passou no vestibular, se lembra quando você passou no vestibular e você deu ufa, deu glória, Deus estava lá torcendo por você. Quando você casou e entrou lindo na igreja, Deus estava lá no altar como um pai orgulhoso, com um sorrisaço, ele conseguiu. Ninguém dava nada por ele, dava nada por ela. Olha meu filho vindo com uma noiva. Quando o seu primeiro filho nasceu, e eu lembro do nascimento da minha primeira filha, e o meu sorriso era enorme, eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso bateu nas minhas costas, conseguimos. Deus nos ama, está sempre ao nosso lado. Às vezes nós não o enxergamos, é defeito nosso, é equívoco nosso. Mas ele sempre está pronto a estender as mãos e nos abençoar. E eu termino dizendo, aquela pobre mulher viúva não tinha ideia. Ah, já são 9:03, eu estou pensando que está faltando 9 minutos, desculpa. Já passou do meu horário, pensei que era o cronômetro. Aquela mulher não tinha a mínima ideia de que seria alcançada pelo amor de Deus naquele dia. Vamos ficar de pé, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela, sinta-se amada, Deus lhe ama profundamente. O seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor. Amém, glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Estenda as suas mãos aos céus e fala obrigado, Pai, por todas as coisas. E aplauda o Senhor pelo amor revelado dele.